estás contigo, eu sempre estarei. Oh, ricas promessas do bondoso rei, qual estrela que brilha lá na escuridão, esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo está. Comigo está. Me promete sempre comigo estar. Os lírios mais alvos em nos murchos estão, os dias mais belos quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo está. Pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo. Promete sempre comigo estar.